apa-apa di Prabowo. Sigo Mike Bravo. Hari di Pian Oice, tu faci presa di Amanda, no? La tua maggior ombra è il mio. Se non è già se sarà un tutto, sei. Litoral Sul, 500 pés, para Ilhéus, parte 3, confirma? Afirmativo. É a cola daqui, vai ter que seguir com a 190. Se possível, o arsenamento do português. Está pronto para a cópia? Afirmativo. Autorizado Salvador, Ilhéus, rota direto, 500 pés. Decola da pista do parque. Confirma só apenas de onde o senhor decola? 4-3 da aviação geral, né? Você vai ter que ir de mão, não era pra esperar que você não. 7, decola do pátio da pista 1-0, litoral sul, transponder 5402, e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Afirmativo, decola do pátio 3 da aviação geral, do centro de pão 2-0, pro litoral, o transponder 402 e o controle 120 decimal 800. Gente, o Mike Bravo, acho que confirme pessoas a bordo e autonomia. Pessoas a bordo 01, autonomia 3 horas. 01, 3 horas, confirma? Afirmativo, 01, 3 horas. Ô, solo Xané 6311, portão 6, para puxa acionar. Sete Mike Bravo, acho que vai guardar apenas com a transferência pra torre, ok? Mais 2 minutinhos. Matheus, mas vou acionar, ok? Sete, acionamento por conta e risco, aguardando pra transferência. E aí, Matheus? Solo, tá 3733 para o táxi, 4 horas, com fim 138 a bordo. Sete, o tá 3733, tá autorizado táxi via pátio Índia Alfa, no ponto de espera, pista 10, torre 118, são 62, ajuste 1020. Pátio de Alvo, ponto 0286, tá 3735. Solo, Oxané 63, dono 1, na posição 6266, bruto, papo especacional. Sente, Oxané 63, dono 1, vai guardar apenas a passagem do Airbus da TAM, tá iniciando o táxi número 08. Após a passagem, tem livre acionamento, pushback em coordenação que o solo chama para o táxi, 63, dono 1. Dono 1, obrigado, chama táxi. Contra 2-2 na Delta para o cruzamento. Ok, de imediato, está autorizado o cruzamento, me chama em pista livre. Tá. Cruzamento autorizado, vem com a Romani, quando? 7 para decolar e chame a torre em 1-1-8-6-2, ajuste no 020, Mike Bravo. Matheus, 1-1-8-6-2. Doutor Júlio Libro, obrigado. Bom dia. Né, 6250, vento 160 graus, 10 nós, livre pouso, pistão no zero, confirma o trem. Baixou e travou, 6250. Salvador, bom dia, 3487, passa 1610, perfil da El. 3487, bom dia, sobe ao 340, sob o contato radar na decolagem. Voando da presente Leda, após Leda Bridge. Da presente voa Leda então, após Leda Bridge, tá 347. Mike Bravo Oscar, pátio 3, para o acionamento, confirme. Copiado, Mike Bravo Oscar, sem tráfego a reportar no pátio, então já está autorizado a iniciar a decolagem com proa do litoral sul a 500 pés. Vento no 60 graus 9 nós, chame fora do solo, Mike Bravo Oscar. O Oceaner 6250, livrou, chama o solo 219. 219. Torre Salvador, tem 3733, ponto de 0110, pronto. TAM 3733, bom dia, Lima, tem pistão no zero? Bom dia, Lima, tem um no zero, TAM 3733. Oceaner 6250, dois ataques via Alfa, chama a gente da Juliette. Via Alfa, chama a gente da Juliette. Pessoal, Oceaner 6311, pronto para o táxi, a bordo 138-350, Galeão. Tome para o cruzamento da final da 35. Mike Bravo Oscar, sem se reportará. Cruzamento da 35. Puxa no 020, hoje na 63, no 1. Ô, no 1, tem de táxi, espera de 26, gente, obrigado. Tome o solo, 1219, para prosseguir, Olympus. Bravo Oscar, autorizado o cruzamento da final da 35, chama Itapuã para transferência. Mike Bravo Oscar, sente, reportará Itapuã para transferência. Já mantém a linha do litoral e 500 pés da GR. Copiado. Boa linha para estar na Delta, pode prosseguir na Alfa. Olympus, prossegue então táxi via Alfa, chame agora o solo na frequência 1219. Solo 1219, Olympus. TAM 3733, vento no 60 graus, 10 nós, livre decolagem, pistão no zero. Autorizado decolagem, 3733. Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, Olympus. Salvador, 93, bom dia. 93, bom dia. Formação de uniforme, ajuste no 020, guarde para cópia. Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, já. Pode agressar o 6250. Gente, o 6250, utilizado Juliette, portão 02. 02, Juliette, obrigado. Qual destino é Eco Vitor Golf? Você segue para qual? Você segue para Jacarepaguá, confirma? A Eco Vitor Golf. Gente, então desconsidere a informação anterior, a Eco Vitor Golf. Mantenha-se em condições visuais, subinicialmente para nível de voo 045. Salvador, Mike Bravo Oscar, mantém escuta. Tem pistão no zero. Ali mantém não no zero, 6319. TAM 3733 decolou aos 01, chame o controle de Salvador, frequência 1208. 1208, obrigado, bom dia. Autorizado Juliette, Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, Torre 1182, ajuste no 020, limpo 01. Juliette, Pátio, Índia, Alfa, Torre 1186, ponto de espera, limpo 01. O gol no 983, pronto para cópia. Mestre. Autorizado Salvador Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 360. Saia da El, Leda, pós Leda direto, bridge, intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota. Decoda pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5416, e o controle Salvador 120 decimal 8. Guarulhos, apertou no 16360, Tael Leda Bridge, conforme o front roll, coloca o telete curva à direita, 5416, 120.8, 993. Entendi, é Tael Leda Bridge, após utilizado conforme rota, ok? Conforme rota apresentada no plano. Tael Leda Bridge, conforme front roll. Negativo, conforme rota. Tael Leda Bridge, Interceptor Via, após utilizado conforme rota. Tá bom, conforme a rota, 993. Fechamento question point para pushback, treinamento Gol 93. Golf sobe agora para o nível de voo 120 inicialmente. Lá no instrumentos 1303. ...8094, sob contato, correção, acione identificação, então 8094, voando direto ITAP, deixa o 050. Então 3487, chama Recife, 1251, alternio 3325. 351, alternio 3325, então 3487. Aqui Bravo Oscar, controle. Brasília. Eu não recebo seu modo Charlie, confirme a altitude que vai manter até o destino e cheque equipamento transponder. Afirmativo, vamos checar, eu estou com 0275 no transponder, checando o modo Charlie. E o meu estimado para o destino é 14,50 de luz, irá manter 510 AGL para todo o trajeto. Já tem condições de formar o través para a terminal de Ilhéus? No 420, copiado, Mike Bravo Oscar. 120, decimal 8. Ok, 63, 1120, 8, obrigado. Vitor Golf, está reautorizado, subido para nível de voo 380. Mantendo a proa de CDIP, o Eco Vitor Golf. Proa de 7 chama Recife no 251, alternando no 3325. Oxenair 6311, bom dia, sobe ao 360, está sob contato radar, voe direto Leda, após Leda Bridge. Obrigado, Leda Bridge, 360, 6311. TAM 3487, está na escuta? TAM 3487, transmissão é cega, chama Recife no 251, alternando no 3325. Informação em uniforme, ajuste no 020, tá pronto para cópia? Livre decolagem, pistão no zero. Via Upper Zulu 19, nível de voo 370. Saída Momo, Cogbo, após Cogbo Fruti. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5412 e o controle de Salvador 120, decimal 8. Acordo aqui, o radar está beirando o continente. O senhor tem condições, está visual com tráfego? Tem condições de subir para 1000? Saída Momo, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme após Froti. Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia, Condor 2. Salvador, então 8094, pode prosseguir visual funcionando 2000 pés da proa de Tato Duna? O 8094, está autorizado voar 2 mil pés, voar para Etuna, 2 mil pés, ajuste 1020, está autorizado a final LSK, porta estabilizada. Etuna 2020, muito obrigado, senhora. Yeah. Gente, o Lima Papa Mike voa direto pro do grupo CIA. Ah, reporte. O senhor vai seguir pra qual localidade, Lima Papa Mike? Pro ideal para Conde. Controle Salvador, muito bom dia, é o Olimpo 01, decolado por enquanto da Euleda. Olimpo 01, sob contato radar Sobel 240, voa direto Leda. Direto Leda, da presente, Olimpo 01. Pois Leda e Leos, o Olimpo 01. Leda e Leos, ciente, grato. Uma papa mais que a... Papa Mike, ciente, vai seguir com a pro do grupo CIA Aeroporto, Lima Papa Mike, que é quando possível ser estimado de pouso. Segue no meu pé até o destino? Nós que não temos tráfego de conhecimento do controle setores adjacentes, tem frequência livre. Mike, passe para a frequência livre, no limite da terminal Ilhéus, chamamos no 201. Papa Mike, controle. Considere a informação, Mike Bravo Oscar, controle. Mike Bravo Oscar da presente para, passe para a frequência livre. E no limite da terminal Ilhéus, chama os não no 201. E 733, controle. Prossiga, controle. Uma Recife 1251, alterno no 3325. 1251-3325, na 3735. Salvador, o Tom 8094. Só para informar que a gente fez uma pequena curva à esquerda aqui na Pro 045. Dá para passar um pouquinho perto aqui da, de Itaparica. E cruzando 3500 para 2000 agora. Turbo controle. Sobe restrito nível de voo 320 e da presente chama Recife 1251, alternando no 3325, Eco Vitor Golf. Delta na Pro do farol de Itapuã, no meu peso, ajuste 1020, reporta no ideal de descida. Linha 3111, chame Recife 1251, alterna no 3325. Ok, 6311, poderia confirmar, por gentileza? A frequência de Recife agora, 1251, alternando no 13325. Afirma aqui, o Recife 251-3325, obrigado, bom domingo, Ronono. Gente, bom voo. Controle, o Lima Papa Mike da presente solicita proa da rotatória. Gente, você segue para regresso ao aeródromo? Não, negativo, está prosseguindo para o corte. O Lima Papa Mike está autorizado, rotatória, 500 pés, ajuste 1020. Quando possível, seu estimado de pouso para Conde. Estima Conde mais 40 minutos, ao 50 da, dessa. Ciente copiado, Lima Papa Mike. Mas quando possível o seu POB? 02 a bordo com 3 horas de autonomia. Ciente, copiado. .8094 após desvios a Proiduna, desce para 2.000 pés, o ajuste 1.020, livre sinal ILSXR, ponto estabilizado. Para informação, tem tráfego sem indicação de altimetria, agora 12 horas, 3 milhas, tráfego Robson 44510. Sim, então a gente está no 94 após desvios, vai Proiduna, desce para 2.000, está atingindo o tráfego, então a Lima Papa Mike solicita 1.000 pés, se possível. Lima Papa Mike livre, eu no 1.000 pés, após rotatória para o destino. Após pro destino, não foi possível copiar. Após rotatória, está autorizado seguir direto destino, Lima Papa Mike. Direto destino, Lima Papa Mike. Zero chama Recife no 251, não termina no 3325. Olimpo 01, tá na escuta do controle? Ativo. Mente, bom voo. Rota destra 500 pés, ajuste 1.020. Salvador Azul 4207, informação uniforme. 4207 da Azul, bom dia, senhora identificação, desce para 4.000 pés, ajuste 1.020. 4.000 pés no 020-4207. Trulho Lima, Papa Mike solicita corredor forte. Papa Mike, o nome pés, corredor forte, reporte na 20ª milha. Cortará 20 milhas fora, o Lima Papa Mike. Posição 8094, estabilizado no ILS, pista vista. 8094, complete final, chame turno no 8612. 18,6, obrigado, senhora. Realmente bom voo. Torre de Salvador, muito bom dia, tá 8094, Nacional, vai passar Timbras. Avistado, livre pouso 1-0, vento no 60 graus, 1-0, nós, check o trem. Trem tá embaixo. Copiado. Livre pouso na 10, tá 80 lá de quatro. Frente uniforme. Grau 5, pronto pra copy. Afirmativo 5595. Autorizado Salvador Ilhéus e a Golf 677, plano Yankee, 1140 pós modifico 065, saída Coral, recorda 10 com primeira curva à direita, transponder 0277, o controle Salvador 120 decimal 8. Sente, Salvador Ilhéus, nível 140, coladão 10, saída Coral, primeira curva à direita, 0277 ao transponder, 1208 o controle trip 5595. Regimento caixa em ponto para pushback, acionamento trip 5595. Reporta quanto pronto para pushback, acionamento 5595. Paulo Batalha, igual no 397, assente da informação e uniforme. Bom, 397, boa, pronto para cópia? Pronto, senhor, prossiga. Pesado Salvador, São Paulo, Mirampus Zulu 1 no meia, nível de voo 360. Sai da El, Leda, após Leda direto, bridge onde intercepta a aerovia, após autorizado conforme rota. Recorda pistão 1-0 com primeira curva à direita, transponde 5425 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Salvador, São Paulo, apisolou no meia, nível 360, up, 360, dial, Leda, bridge, após, segue conforme plano, recorda 1-0, curva direita, 5-4-2-5-2-0-8, gol 9-3-9-7. Apenas corrigindo, saída da El, Leda, direto, bridge, intercepta a aerovia, apisolou no meia, após, autorizado conforme rota, ok? Após, autorizado conforme rota. Ativo, Dael, Leda, Bridge, apesulou no meia, conforme rota, posse 397. Correto, já foi para pushback, treinamento, gol no 397. 97. Solo, o trip 5595. Prossiga. Confirmando, Coral 1. Negativo, que será Coral. Coral, 5595. Aqui é com o Delta, reposta através de escritor sua. No presente, você chama a torre no 8612. Né, 6140, gate. Gate 2, formação e uniforme para autorização, conforme. Formação uniforme, ajuste no 020, tá pronto para cópia, hoje também é 140. Copia. Autorizado, Salvador Recife, via Upper Whisk 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Recorda 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponde 5427, o controle Salvador 120 decimal 8.